Márcio Alves de Peu, Projeto Cervejinha. Eu tô comendo água aqui no brega de Aloide, tentando me esquecer com alguém que me fez sofrer. Denise, eu tô no brega de Aloide. Eita, inferno pra ter cão. Depois de Alaide eu vou pro Mariscão. É foda ter que admitir quando a gente perdeu. E hoje o amor da sua vida sei que não sou eu. Sei que você tem outro cara, ferida no meu peito que não sara. Apesar dessas crises, Denise, sei que eu nunca vou te esquecer. Eu tô comendo água aqui no brega de Aloide, tentando me esquecer o mal que me fez sofrer. Eita, inferno pra ter cão. Depois de Alaide eu vou pro Mariscão. Portal do Arrocha. Alô, Bugueta Paredão, Léo Bolo, compadre Danilo Guincho. Vamos que vamos. É foda ter que admitir quando a gente perdeu. E hoje o amor da sua vida sei que não sou eu. Eu sei que você tem outro cara, ferida no meu peito que não sara. Apesar dessas crises, Denise, sei que eu nunca vou te esquecer. Eu tô comendo água aqui no brega de Aloide, Denise. Eu tô comendo água aqui no brega de Aloide, tentando esquecer o mal que me fez sofrer. Denise, eu tô no brega de Aloide. Eita, inferno pra ter cão. Depois de Aloide eu vou pro Mariscão. Tá inferno pra ter cão. Depois de Alaí, eu vou pro Mariscão.